Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Hoje é esta é a primeira edição de novembro, neste caso para o dia 4 de novembro de 2012. Como sempre, Conversas Aleatórias, tenho o prazer de contar com três elementos. Eu, Carlos Bonaparte, o Joaquim Pereira, que aproveito para deixar também uma boa tarde. Muito boa tarde, que esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. E o Nuno que também está aqui na parte técnica do programa. Olá, Nuno, boa tarde. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Ora, há umas semanas atrás nós estávamos a conversar sobre os Estados Unidos da América e de repente surgiu um tema no próprio programa, ou seja, não foi nada assim que tivéssemos marcado depois, nem algo que tivéssemos idealizado antes, surgiu durante a conversa do programa, que é o Brasil, os povos do Brasil. Queres falar um bocadinho mais sobre isso, Nuno? Eu hoje estou mais avançado que vocês, estou com argumentos mais avançados e eu vou-vos já explicar porquê. Trago aqui a visão do Brasil em alguns assuntos, não são muitos, mas já são suficientes para criar conversa, de uma brasileira. Surgiu-se, não foi de propósito, mas na sexta-feira, ao final da tarde, tanto anteontem, estávamos a conversar e ela começou a dizer que era engraçado ela cá em Portugal analisar o povo brasileiro lá ao longe, com o que via, com o que sabia e a visão diferente que tem agora. E sem querer começou para ali a descarregar. Eu espero aí que já vai aproveitar para o programa de domingo, Conversas Aleatórias. Calhou bem, nem sequer me tinha lembrado de falar com ela sobre isso, mas lá surgiu. O que é que eu posso dizer? Posso começar com o que está aqui. Ela faz primeiro uma versão geral. No fundo, isto hoje é um programa a 3, mas a 4. O quarto é o mesmo que está presente, mas fazemos 4. Ela começa a dizer que o que eu disse agora, que é diferente analisar o povo aqui de longe, consegue ver as coisas boas e más, coisas que nunca entendeu quando estava lá, coisas que sempre seguiu, talvez, mas sem perceber direito, e agora critico. O mesmo que acontece aqui. E diz ela, o ser humano é um ser interessante, e é engraçado que num grupo agimos diferente, a sociedade transforma-nos. Hã? Está muito bonito. Ora bom, começa ela por dizer que não é tudo como nas novelas. Isto no contexto de falarmos sobre a Gabriela, um assunto que nunca foi falado aqui. Diz ela que, no geral, o povo brasileiro é neurótico. São neuróticos com a imagem e com o corpo. E isto, por acaso, não... agora vou ouvir a vossa opinião. Diz ela que temos a fama de sermos mente aberta, mas acho que somos muito bastante preconceituosos. Preconceituosos em relação ao próximo. E entramos muito na vida uns dos outros. Que dizeis vós? Por um lado é bom e por outro não, diz ela. Bueno, eu acho que é... Não sei, eu tenho uma ideia um bocadinho... Não sei, eu tenho uma ideia um bocadinho mais neutra da questão. Eu contacto muito com pessoas do Brasil. Tenho também uma coisa... Talvez jogue um bocadinho a meu favor para ser mais neutro, que é o facto de não ter nascido lá, não ter a minha nacionalidade lá, ou seja, não ter experienciado parte da minha vida lá. Ou seja, desde sempre vi as coisas de um ponto de vista mais, não diria imparcial, nem mais isento, mas com menos marcas. Mas eu dizia que o teu ponto de vista é um bocado reduzido, em relação a nós, por exemplo. Pois, não sei. diz que sim. Mas, ou seja, eu acho que depende muito dos casos para casos. Talvez se metam muito na vida entre uns, ou seja, uns com os outros, mas eu pelo menos não tenho sentido isso, regra geral, já senti isso, já, mas regra geral não sinto isso por parte dos inúmeros brasileiros com quem falo e alguns. Eu vejo mesmo aí, tu podes falar com os muitos brasileiros que conheces, não é? Sim, com quem mantenho, inclusive, com vários deles, um contacto bastante próximo, diário. E não sinto essa intromissão, quer dizer, à parte de um ou outro caso, mas regra geral não sinto. Ou seja, até acredito que possam ser mais uns com os outros, mas pelo menos comigo, e acredito que não seja o único, não seja, acredito que mesmo para o exterior, para o estrangeiro, talvez não façam tanto isso. Embora é curioso, porque agora que penso nisso, há o meio de comunicação, que é o TeamSpeak, que é um programa que dá para falar, reservar-se quando se carrega no controle, fala-se quando não se quer falar, deslega-se o controle, e pronto, e já não se fala. Mas, e realmente há de reparar por, é que ao reparar por aí, ou seja, por aquilo que me vai chegando, não tenho essa aplicação, mas por aquilo que me vai chegando, realmente faz sentido, porque eu não, agora recordo-me de várias conversas, porque não sei quem foi dizer isto e foi dizer aquilo, e há muito essa, embora também pode ser pelo facto de não verem, eu também tenho algumas, porque essa aplicação é muito utilizada por pessoas que não veem. Eu não falo só com brasileiros em visuais, mas dos que têm TeamSpeak, sim, por aí também pode ser um bocadinho a falta de visão que alimenta essa intermissão, enfim, por um tempo livre, extra. Mas fico a dizer que não, de que nem tanto, pelo menos dos brasileiros para o exterior, para, por exemplo, para os portugueses, nem tanto. Ora bem, a minha opinião sobre o preconceito e mente aberta. Eu acho que também não tenho um conhecimento profundo do brasileiro no Brasil. O contacto que eu tenho é de familiares que emigraram nos anos... Já lá vão. Que já lá vão há muito tempo. E claro, e por aí eu não posso ver bem. A única coisa que eu tenho é porque vejo, porque leio e pouco mais. É certo que quando se fala com brasileiros cá, a postura deles não será a mesma lá entre eles. Portanto, para mim é muito difícil analisar este pormenor. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. Eu pergunto, é muito diferente aqui? Mais até aqui, chegamos aqui. Mas é mais do que isso. É engraçado que eu tenho precisamente a ideia totalmente contrária. Que lá não valoriza o material? Não, nas cidades mais pequenas valoriza mais o produto da terra, mais a família, mais os valores, enfim, mais os valores e menos a parte material. Embora também, como é lógico, também tem de haver, não é? Mas noto muito mais a valorização do... Ou seja, cá está da natureza, os valores da família, até um certo conservadorismo, e aí não há tanto mente aberta como... Pelo menos essa ideia que eu tenho. Pronto. Não sei. É que nós aqui, lá está, o que vemos nas novelas. Não, mas estou a falar de pessoas com quem falo do Brasil, que são de cidades... Mas o que eu vou dizer, tu não percebes? O que eu vou dizer, que quando vemos as novelas ou notícias e tal, nós vemos as partes ricas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte e por aí. E que lá é que valoriza muito material. Mas eu, se calhar, concordo, mesmo sem estar lá, que nas cidades pequenas pode-se passar a ideia dessa ideia que tu falaste. Mas quando há, ou seja, entre eles, quando há alguma coisa de roupas, carros, bem materiais, é como se fossem os donos do mundo. Estás a perceber? Acho que é mais por aí. Quando entra um pouco, quando há alguma coisa, já são os maiores. Eu, em parte, concordo com isso tudo. Mas, será que, como em toda a parte, como cá, há sempre aquela coisa de querer ter mais alguma coisa? Eu, a visão que tenho mais do Brasil, nas grandes cidades, é o que nós sabemos. É uma luta constante para subir na vida. Mas a ideia que eu tenho mais é daquelas cidades do Nordeste, e aí já é uma ideia completamente diferente, e já vou, como o Carlos diz, são mais agarrados à terra, mais aos bens naturais do que materiais. Claro que quando vamos para as cidades, aí o caso muda completamente de figura. É como em todo o mundo, um quer sempre ter uma coisa melhor do que o vizinho, há sempre a vontade de ter ou é um carro, ou é uma roupa, ou é isto ou aquilo, mas isso, quanto a mim, será igual em todo o mundo. Coisas boas. Temos um espírito muito positivo. Este estereótipo está correto. Somos de bem com a vida, corajosos. Ajudamos as pessoas com mais facilidade e mais rapidamente porque não somos tão individualistas. Até aqui, concordam os dois? Eu, em parte, era... Só em parte. Não, concordo plenamente que... Lá está, voltando à minha coisa, do que eu vejo pelo Nordeste. É assim, será na cidade, já não será tanto. Ou São Paulo, então nem se fala, ou Rio de Janeiro. Mas nessas cidades pequenas, eu faz-me, associo um pouco, quando eu era miúdo, vivíamos razoavelmente mal, mais mal que bem, e éramos todos, sentíamos mais a terra. E eles lá em cima, como não são tão ricos, no Nordeste são rurais e são muito ainda, vivem ainda como antigamente, ainda não estão tão minados para as coisas dos bens materiais. Depois as coisas boas, vêm as coisas más. E agora vamos a três temas fortes lá do Brasil. Ah, ias falar, Carmo? Não ias. Não. Foi só o gesto. Não. Enganaste. Está bem. Pois, está bem. Há muita corrupção em todos os lados e áreas. Por isso é que o Brasil não aproveita toda a riqueza que tem. Sob a organização económica e social, disse ela, o Brasil tem um potencial gigantesco, mas não tem pessoas capazes de levar isso em frente. A política é extremamente corrupta, as pessoas não a levam a sério e votam em pessoas que não têm competências, como o Tiririca ou o Romário, o jogador de futebol, entre outros. E perguntei eu, e quem tem competências para a política? Candidatas? E ela, pois, se calhar não. Que dizeis vós? As pessoas cá em Portugal queixam-se bastante e têm os motivos, mas no Brasil as coisas são muito, muito piores. A política? A política, a corrupção, porque a corrupção é muito mais generalizada do que cá. Embora, enfim, nós cá também tenhamos, e como eu digo, as pessoas também cá também têm os seus motivos, mas no Brasil é de facto muito. A lei de se ficar o bicho pega, aliás, como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eleva-se muito à letra, ou seja, eu vou apanhar-te. Né? Mato Grosso. Eu vou apanhar-te, né? E vou comer-te, ou seja, vou passar-te por cima. Há muito essa. No Brasil há uma guerra, digamos, então, mesmo aí mesmo nas cidades mais pequenas, neste caso aí mais associada aos bens da terra e às vezes a um ou outro bem material que se consiga adquirir. Talvez por isso a pessoa que escreveu. Faço a questão de dizer que as pessoas me ligam muito aos bens materiais, porque não é propriamente pelo bem material, é mais pela... Ou seja, não é propriamente por querer ter, mas é por querer ter mais do que o outro. Não é por querer ter para ser bem pessoal. Ou seja, dá mais essa ideia. E aí sim, mesmo nas terras mais pequenas, eu sinto também muito essa constante guerra, ou seja, essa tensão, essa hostilidade, porque há uma certa vontade de corromper. Então, como é lógico, quando falamos de política... O poder é muito maior e, portanto, faz-se isso de uma forma muito mais grave e muito mais regular. E lá vou eu falar outra vez nas cidades pequenas em Nordeste. Ora, começamos logo pelos caciques. Exatamente. Ora, os caciques não é nada mais, nada menos que fulaninhos que, para serem os grandes, usam todos os meios mais ilegais que legais para atingirem o estatuto de serem o senhor, de ser o manda-chuvas, eu é que quero, eu é que posso, e aí realmente no Brasil está muito, muito, muito avançado. A ideia que há lá e cá também é que entre os políticos ou estão lá para a brincadeira e para fazerem circo, como o Tiririca que foi ao cabo e em parte o Romário. Ou então, os que, supostamente mais sérios, é tudo a meter para o bolso, que eu é que sei. E eu pergunto, porquê é que isso acontece tanto lá? Qual é a gênese do brasileiro que leva a que sejam assim, no geral? Basicamente, descendem do povo latino. Aliás, não descendem, mas a cultura, aquela parte enraizada, em termos de ou seja, essa parte da culturação... E o latino obriga à corrupção, leva à corrupção? O latino, por natureza, é corrupto. Só que nós vemos o que acontece aqui em Portugal, vemos o que acontece também muito em França. Na Itália. Na Itália também. Então, na Itália... Desculpa. Precisamente, As origens do Brasil, o povo brasileiro propriamente dito, estava lá muito sossegadinho. E os portugueses apareceram lá, e quem foram os portugueses que foram lá? Exploradores. Exploradores no sentido lético da palavra. Portanto, mesmo para explorar. Depois foram os italianos, os holandeses, tudo gentinha do bom e do melhor para a exploração. Ora, o brasileiro apanhou todos os vícios. As coisas boas podiam ter apanhado algumas, mas nós sabemos, mesmo nas criancinhas, aprendem mais depressa. É, as porcarias. As maldades. É como aos estrangeiros, quando chegam cá, a primeira coisa que aprendem são os ditos palavrões. Os palavrões. E ali foi exatamente isso que devia ter acontecido. E como se vê, como disse a Marina, que é um país muito rico, ora, aquilo é como é que se diz? Aí falta uma palavra. É um chamamento a entrar para apanhar, encher o bolso, para se orientar. E falou isso sobre os descobrimentos. E depois assim, há uma coisa que nós não podemos esquecer. Isto são duas bolas de água ao mesmo tempo. Primeiro, uma tem tendência a parar, que é, mas nós não nos podemos esquecer que o Brasil não é independente sequer há 200 anos. E portanto ainda há muita defesa ali. Porquê? Vamos lá ver uma coisa. Foram tribos, foram vários índios, foram várias comunidades de índios, de indígenas, várias culturas que foram exterminadas. Dizimadas completamente. Gerou-se ali um sentido de defesa, de alerta, que acabou depois por virar uns contra os outros. E a outra bola de neve, que é um bocadinho mais perigosa, tem a ver com... Ora bem, eu até nem era pessoa de... Epá, tentar passar por cima de ninguém, mas a partir do momento que tento passar por cima de mim, eu tenho que me defender. Ora, tenho que passar, sem pensar por cima de mim, eu tenho que me defender, e vou me defender como? Atacando, ou seja, passar por cima de outras pessoas para conseguir aquilo que eu quero, quanto mais seja para que ninguém passe por cima de mim. E é uma bola de neve um bocadinho difícil de parar, vai ter que ser alguém com pulso firme, com muita coragem, e claro que não seja assassinado ao fim dos dias. Porque nós sabemos o que é que aconteceu com Martin Luther King. Não é uma questão, não tem nada a ver com o que acontece no Brasil, mas se é uma pessoa ali mais séria, que expor um pulso firme numa certa circunstância, neste caso tem a ver com a discriminação, e uns dias depois impediam que o homem disse isso uma única vez, não é? Tiraram da tosse, basicamente. Fizeste uma contabilidade curiosa, realmente. O Brasil ainda hoje continua a ter muito mais anos de dependência de Portugal do que de independência. Uma ligação a Portugal do que independência. São aí dos primeiros. E eu pergunto uma coisa. Como seria o Brasil antes de chegarmos lá? Em 1500? Era muito mais rural. Ou seja, era muito mais dividido. Nem sequer havia a noção de Brasil. Haviam várias tribos, haviam várias... É, que eu nem chamava Brasil. Nós chamámos Brasil por causa do pau de brasa que havia lá. A madeira. A madeira. As arvorezinhas. Ora, nessa. Ou seja, se não houvesse toda esta influência, o que é que seria o Brasil hoje? É um bocado um exercício difícil de pensar. Seria um bocadinho... Assim, pronto. É como diz, é um exercício um bocado difícil de fazer. Mas uma coisa é certa. Muito possivelmente, seria um povo... Iríamos ver... Ou seja, o Brasil talvez numa evolução um bocadinho... Bom, talvez já fosse bastante mais evoluído pelas influências do exterior, Argentina, Uruguai, estão ali perto. Mas, do Peru também, mas quer dizer, mas regra geral seria, se calhar, um país muito mais dividido, por um lado, mas muito mais em paz também. Não tinha sofrido essa influência. E eu vou deslocar-me no tempo aos primitivos do homem. Ora, nós, aqui na Europa, fomos invadidos por tudo quanto era do Norte e asiáticos. Nós, se não fossem essas invasões, como seríamos? Seríamos como somos hoje? Nós aqui em Portugal temos um caso mais específico, que foi a estadia dos árabes. Conquanto tivéssemos muitos outros povos que nos fizeram algumas coisas boas, desenvolveram muito, que foram os romanos, mas a ligação maior que nós temos é dos árabes. E a nossa maneira de ser, não sei como seriam os lusitanos ou os pré-lusitanos, não sei como seria a mentalidade deles. Mas uma vez que os árabes se instalaram cá, a cultura modificou-se completamente. E lá está mais uma vez, apanhamos as coisas más mais depressa que as boas. E no Brasil? No Brasil, quem diz o Carlos há bocado falou na Venezuela, naqueles países, Peru, Argentina, aí aconteceu a mesma coisa. Aqueles povozinhos, enquanto lá estavam sossegadinhos da vida, eles lá se orientavam e lá viviam à maneira deles. Na África aconteceu exatamente também a mesma coisa. Os negros, ou pretos, ou como queiram chamar. Lá vamos chegar assim, os castanhos. Não sei como é que eles gostam mais que se chamem. E eles viviam à maneira deles. Mas os brancos, índios aqui da Europa, todos inteligentes, todos sabidões, todos criados, toca a transformar a mentalidade deles à cultura branca. No Brasil foi exatamente a mesma coisa. Como é que nós poderíamos dizer que seríamos brasileiros hoje? É difícil porque, uma vez que eles foram invadidos pelos brancos, deixou de haver hipótese de ver qual seria a maneira deles se desenvolverem até chegarem aos dias de hoje. Até porque, muito provavelmente, se porventura não fossem os brancos, seriam outros povos a invadir uns aos outros e, portanto... Mas eu já não vou por aí, Carlos. Eu vou... era uma inevitabilidade. Pois, era uma inevitabilidade. Os americanos não se metem nos países que já são instituídos, mas é difícil ver o que é que eles... da maneira que eles evoluiriam. O último tema desta conversa foi a violência. E deixei para o fim porque é o que me afasta mais do Brasil. Se me dessem a escolher, vamos até ao Brasil. Eu não vou precisamente por causa disto. Sim. Perguntei eu, é assim tão comum como vemos nos jornais? E é assim. É de dar medo, mesmo muito medo. E isso acontece porquê? Porque o sistema não está bem. E respondi eu, mas isso não passa também pela postura e temperatura do brasileiro no geral? E dei um exemplo. Quando vejo, claro que é só um pormenor, mas eu acho eu que é um bom exemplo do que acontece lá. Nós quando vemos apanhados, aquelas pegadinhas, como eles dizem, os apanhados da televisão, as reações são quase sempre de riso dos visados, quer cá, quer em França, quer na Grã-Bretanha, na Alemanha, pronto, por parte das vítimas. Menos em dois países, dos que eu vi até agora. Rússia, igual a tiros, logo. Brasil, é igual a porrada, logo. As vítimas dos apanhados, os apanhados em si, as pessoas, muitas vezes reagem logo com um soco, perseguições. Claro que não são todos, mas é normal ver isso lá. Vão atrás da pessoa da televisão, anda cá, bem. Ou seja, a violência pode ser resultado de um sistema injusto e pessoas frustradas, mas também não está ligada à reação normal do brasileiro, como do argentino, paraguai, venezuelano. É capaz. Isso foi a resposta dela e o dono do... E eu... E Joaquim respondeu mesmo, é capaz. E eu, em parte, concordo. Porque nós já temos visto, e isto está muito disseminado nas televisões, qualquer canal apresenta apanhados. Já tenho visto na própria Inglaterra, que é um povo calmo e sereno, ao princípio, a primeira reação... Não digo violência, mas com um bocado chateados. O brasileiro tem mais o coração ao pé da boca e, neste caso, mais ao pé das mãos e das pernas. E das pernas, mas as mãos é que dão socos e reagem mais violentamente, não têm tanto poder de encaixe. Como se foram tão massacrados e a vida deles é muito violenta, e até por falar em violência, lembrei-me agora de um caso. Como eu disse há bocado, eu tenho muita família que a maior parte agora já nem conheço. Conheci os primitivos, mas depois tiveram filhos, já têm netos, sei lá o quê. E já eles, quando vinham cá de férias, que é o contacto com brasileiros, não brasileiros, mas estadia, que vivem na, viviam na, lá no Brasil, e já em 1950 e 60 foi o contacto maior que eu tive com eles. Isto ainda foi há poucos dias, há 40 anos. Conclusão. Já eles me diziam que não podiam trazer o relógio no pulso, os anéis nos dedos, porque... Começavam a viagem com eles e acabavam a viagem sem eles. Se fossem só os anéis ou os relógios, ainda eram menos. O pior é que muitas vezes, para arrancarem os dedos os anéis e os relógios, e os deuses e a vida. Portanto, isto é um caso muito, muito, muito antigo. A violência do Brasil. E que vai continuar. Porque é uma. É um conjunto de vários fatores. E o principal fator é a diferença entre os que têm muito e os que não têm nada, nada, nada, nada. Aquele povo que vive nas favelas. Aquilo é uma tristeza. E agora já não se chamam favelas, já se chamam comunidades. Pois. É uma diferença. Muda-se o nome, mas a porcaria fica lá na mesma. A porcaria não são as pessoas. Sim, exato. A situação fica lá na mesma. Exato. Mas, conclusão. Portanto, é natural que esta violência continue. E depois houve a grande praga do século XX, que foi a droga. Quando a droga começou a ser comerciada, a maconha, não é? A maconha, a cocaína e essas coisas todas. Quando isso começou a aparecer, começou a haver aqueles gangues, gangues mesmo. Aqueles gangues. E depois, não só entre eles, mas muitas vezes as guerras que há, que nós vemos, é entre eles, entre os próprios gangues, para ficarem com os territórios e mais isso, mais aquilo. E depois o resto é uma consequência. Uma pessoa na praia e vai uma onda de violência, vai isto, vai aquilo, na rua, é muito triste. Eu digo sinceramente, eles, já nesse tempo, convidaram-me para lá ir, passar os tempos e tal. E foi local que eu gostaria de ter ido. E nesse tempo, o Rio de Janeiro era lindo. Nunca fui, precisamente porque tenho muito... Não é que gosto de viver e gosto de paz. E saber metido em ilhadas, porque dá cá aquela palha, recusei sempre. É engraçado. Mas a ideia que eu tenho do Brasil é esta. Digamos, vocês imaginem, esta é a imagem que eu tenho, se quiserem podem imaginá-la, que é um incêndio. Tem várias frentes. E, por um lado, o incêndio continua tão descontrolado que não há ninguém que tenha coragem de o enfrentar porque acredita que não vai conseguir apagá-lo. Portanto, das duas uma, ou deixam-se, ou são apanhados, ou deixam-se envolver pelo incêndio e passam a fazer parte dessa frente. Ou seja, mesmo aqueles que estão mais calmos, mesmo aqueles que não têm nada a ver com o assunto, têm sido arrastados, têm sido, digamos, apanhados por esse incêndio, por essas várias frentes, gerando, por um lado, novas frentes, ou então aumentando outras. É? E esses gangues que se viram uns contra os outros são essas frentes. Ou seja, quando aparentemente está tudo mais calmo no local, há uma frente que chega e destrói tudo. É preciso parar esse incêndio. Eu volto a dizer que o Brasil nem sequer há 200 anos tem de independência. E acho que isso é um fator de facto muito importante, porque está muito da nossa cultura enraizada. Isto, para nós, pode passar muito tempo, para o Joaquim se calhar nem tanto, mas para mim e para o Nuno, possivelmente será. Mas, por exemplo, eu lembro-me de ouvir gravações de 1902, 1903 no Brasil. Ou seja, quando o Brasil tinha menos de 100 anos de independência. E eles não diziam Silva, eles diziam Silva. Eles ainda diziam o L, como cá em Portugal. E o que é que eu quero dizer com isto? a influência portuguesa ainda muitos locais onde se diz, ou seja, e o idioma é apenas um deles, ainda há muita coisa no Brasil que é nossa. Ainda há muita coisa no Brasil que é preciso resolver para lá dessa independência. Depois é assim, a guerra há de continuar, porque eles hão de continuar por muito mais tempo, pelo menos por mais uns 50, 60, 70 anos. Porquê? Porque ainda há, se não for até por mais, porque ainda há muita... Nós agora estamos com... Nós, enfim, lá no Brasil há um problema enorme e cada vez maior, tem a ver com a... não só com a desflorestação, mas também com a dizimação das tribos amazónicas. Não é? Ainda há pouco tempo ouvi uma notícia, eu já não sei como se chamava a tribo, mas... não é Itapurara que se chama... Mas basicamente eram 140 índios que ameaçaram, caso o governo aprovasse algo que permitia a instalação de uma hidrelétrica, que basicamente faria um suicídio coletivo, porque iam ficar sem as suas terras, e quanto muito gastariam a ser integrados no trabalho. Ou seja, enquanto houver, claro, ou seja, isto também vai cultivando, não é? É aquela coisa, não é? Ou seja, o político está lá para ganhar dinheiro, o político certo está lá para ganhar dinheiro, e esquece da parte humana. O humano, que não tem nada a ver com a política, sofre as consequências, vai reagir, não pode reagir contra essa frente de incêndio que é muito grande, vai reagir contra outro, que não sendo o foco de incêndio pode passar a sê-lo, ou então contra uma frente mais igual a si. E portanto vamos ter no Brasil ainda muitos, e até vos digo, ainda mais problemas, porque quando isto começa a chegar às tribos amazónicas, quando isto começa a chegar a outras tribos, quando isto começa a chegar ao coração do Brasil, que é, neste caso, as terras mais pequenas, nós temos que ter problemas muito maiores do que se vê atualmente no Brasil. E depois, então, aí São Paulo e Rio de Janeiro podem ser cidades enormes impróprias que é para se passar férias, quanto mais para viver. Eu confesso que eu tenho entrado muito no... porque é engraçado, porque foi uma coisa que sempre me preocupou, desde há uns 3 anos para cá, desde que tive esse contacto muito curioso com essas gravações do Brasil, em que mesmo nos anos 20 o nosso L lá estava muito, e não só o nosso L, mas a nossa própria acentuação ainda estava lá muito. Ou seja, há pouco mais de 100 anos, e por isso é que eu digo para o Joaquim, talvez não seja tanto tempo, porque 75 anos já permitiram uma noção muito mais real, muito mais verdadeira do tempo. Para nós já temos 26, 25, e 10 anos atrás, há tanto tempo. E portanto é sempre uma coisa, pronto. Mas mesmo assim, não é? E eu tenho que ter esse contacto, 110 anos não é assim tanto tempo quanto isso, para um povo, não é? De uma geração, portanto. Eu acho é que o Brasil tem muitas mulheres bonitas. Eu é isso, acho. Ou é muita coincidência, mas todas as que vejo, a percentagem é muito alta em relação a outros países. Ora, por acaso também. Última pergunta, resposta rápida, sim, porquê? Ainda não. Eu só queria dar aqui uma chega a... à frase do Carlos do El. Ora, o que é que aconteceu no Brasil com a nossa língua? Dizia o Carlos muito bem que em 1900 e troca o passo se falava o Silva. Mas acontece que depois apareceram a outra invasão de brancos, os italianos, irlandeses, escoceses, alemães, holandeses. E se nós analisarmos cá em Portugal o natural desses países a tentar falar português, como é que eles falam? É um similar ao brasileiro. E o brasileiro, ou seja, no Brasil, essas pessoas, quando tentaram falar o português, nunca tiveram a possibilidade de dar a intuação, porque isso é uma coisa genética que nós portugueses temos, somos nós e os russos, temos essa genética, que o nosso aparelho fonético, digamos assim, dá todas as voltas. E esses, os alemães, principalmente os alemães, mesmo até aqui à nossa porta os espanhóis, não a têm. E quando essas esses indivíduos, essas nacionalidades tentam falar português, desvirtuam logo à nascença a linguagem, e o brasileiro, a língua brasileira, como eles falam atualmente, é uma consequência dessa influência. Última pergunta, que é um dos próximos desafios do Brasil, que eu vou estar atentos. Perguntas, respostas rápidas, já ultrapassamos 35 minutos. Sim, porquê? Não, porquê? Mundial 2014 de futebol, Jogos Olímpicos 2016 vão ser no Brasil. O país vai estar pronto para acolher as duas competições em condições? Sim e não. Mais pertinho, faz favor, e porquê? Sim, é ninho. É ninho. Por um lado, são capazes disso, mas por outro lado, lá está. Eu tenho muito receio pelas violências. E é pena já estarmos no final, a ultrapassar o tempo, porque ainda ontem vi uma reportagem. Não é uma reportagem, é um documentário. Um programa que é de vigaristas e ladrões, que dá num canal do. Ai, daquele dos animais, como é que é aquele? Um canal de televisão. Pois. E então, era passado precisamente no Rio durante o Carnaval. As roubalheiras, essa coisa toda. Portanto, num acontecimento da grandeza que deve ser um Mundial. E sobretudo os Jogos Olímpicos. E sobretudo por serem no Rio de Janeiro. Eu tenho muito medo do que possa acontecer. Carlos, sim, não. Porquê? Não. Porquê? Porque, primeiro, a colheita de eventos destes exige algo que nem outros países mais estáveis, como o Reino Unido, a Alemanha, seriam capazes de suportar com eficácia. Atenção, para o chega, para o vamos aguentando, serve perfeitamente. Mas, no mais, não. Mas se quer a FIFA, quer o Comitê Olímpico, decidiram atribuir a organização ao país, é porque acham que vai ter problema. É porque vão iludidos numa. Iludidos e vão com uma certa compreensão no recente boom económico que houve no Brasil, a recente evolução que houve no Brasil. O Brasil, de repente, tornou-se um dos países emergentes, mais emergentes, não é? Mas há que ter em conta uma coisa: é uma emergência, digamos assim, muito recente. Há muita coisa no Brasil que falta. Quer dizer, assim que eu tenho, por exemplo, assim que eu consigo arranjar um emprego, vamos imaginar, não é? E que ao fim de, sei lá, tenho 5, 6 salários, consigo 1.500 euros e de repente vou-me meter a comprar um carro por 15 mil euros. Quer dizer, eu tenho emprego e já consegui separar 1.500 euros. Mas ainda não estou pronto para conseguir. Ou seja, eu antes que até passava fome, agora até consegui juntar 1.500 euros em 5, 6 meses. Mas não é a mesma coisa. Eu ainda não tenho 15 mil euros, nem sequer metade, para comprar um carro, muito menos dois. É o que vai acontecer com o Brasil. Nós somos preparados e muito mais tempo pela questão da violência. Mais um pouco, este programa ainda bateu o recorde logo da primeira emissão, em que foi apresentado o perfil e carreira de Joaquim Pereira. Eu vou-me embora porque até quero ver algo relacionado indiretamente com o Brasil, que é o Portugal, Japão e Futsal. E vocês perguntam, Portugal, Japão e Futsal? Sim, porque é do grupo do Brasil. O Japão já jogou com o Brasil, o Portugal vai jogar com o Brasil a seguir. Começou à mesma hora que este programa. Até à próxima semana, para o dia 11 de novembro. Então, muito boa tarde e desculpem de estarmos tanto tempo aqui na conversa. Eu não peço desculpa porque, pronto, se eles chegaram até aqui é porque também gostaram. Se não chegaram, assim, já fizeram o TF4 e porque também não ouviram o nosso pedido de desculpas. Mas pronto. A música. Caju e Castanha. É como se chama a dupla que interpreta a diferença entre o pobre e o rico. Já que aqui tanto falamos, e eu acho que é uma das coisas que mais se evidencia no Brasil, é a desigualdade. E esta melodia tem o seu que é tradicional, tem apenas um instrumento de batida, não é? Um instrumento de percussão e a voz, ou as vozes neste caso. Pronto, acho que seria interessante ouvirmos Caju e Castanha com a diferença entre o pobre e o rico. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Rico come caviar, come picanha, filé. Na vida o rico tem tudo e come tudo que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé. O pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha, farofa de jirimu, bucho de boi com farinha, come cuscuz com manteiga e batata com farinha. passarinha. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico leva a família para o salão de beleza, manda cortar o cabelo e na pele faz limpeza. E a filha volta tão linda que parece uma princesa. O pobre leva a família num salão barato e fraco, manda raspar a cabeça e o cabelo do sovaco. E o filho fica igualmente um filhote de macaco. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico quando adoece vai pro melhor hospital. No outro dia seu nome sai na página do jornal, dizendo que o danado já não tá passando mal. E o pobre quando adoece é feliz quando ele escapa. E quando tá internado a comida é pão e papa. Se gemer muito de noite e o café que vem é tapa. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O filho do homem rico tem uma vida bacana. Seu papai paga os estudos e no final de semana ele sai com sua gata pra passear de Santana. O filho do homem pobre vai passear de jumento, bota a nega na garupa, sai correndo contra o vento. Quando chega e dá um pulo, mete a bunda no cimento. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. A mulher do homem rico se vai pra maternidade, dá a luz de um menino, falo com sinceridade, ganha milhões de presentes da alta sociedade. A mulher do homem pobre quando ela vai descansar, o presente que ela ganha é bolacha e guaraná e um bala de chupeta que é pro guri chupar. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. A mulher do rico sai num sapato bom de couro, cabelo bem penteado, brinco que vale um tesouro, pulseira e colar de prata, relógio, cordão de ouro. A mulher do pobrezinho só anda sem gabarito, o cabelo é assanhado, o casaco é esquisito e a saia tem mais buraco que tauba de pirulito. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Filha de rico se forma pra trabalhar em cartório, gabinete especial, telefone, escritório, engenheiro em medicina, exame, laboratório. A filha do pobrezinho fica velha sem leitura, quando aparece o emprego é na rua da amargura, pra jogar tambor de lixo no carro da prefeitura. O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O filho do homem rico só toma banho no chuveiro, uma caixa de sabonete, dois, três perfumes estrangeiros. Cada banho é uma roupa e cada perfume é um cheiro. O filho do pobrezinho só se molha no açude, não pode ver empregada que ele fregue nem lhe ajude. E o pescoço e as costelas tem quase um baú de grude. O rico é que come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. A filha do homem rico se arranja um namorado, ele vai pra casa dela num carro novo zerado, pois é filha de doutor, de prefeito ou deputado. A filha do pobrezinho quando arranja um mané, ela diz meu pai é rico e o povo sabe quem é. É um que vende pipoca na porta do cabaré. O rico é quem come tudo e tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. A filha do rico vai fazer curso no Japão, na Grécia, na Argentina, até Afeganistão. Porque a filha de rico só viaja de avião. A filha do pobrezinho no interior grosseiro passa 4, 5 dias olhando o livro primeiro, engasgada na fumaça do farol do candeeiro. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. Olha, o rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. E mais o pobre que trabalha.